E aí, favela. E aí, ladrão. Você vai pro irmão especial, tá ligado? Salve, Biloco. Cê todos os funcionários. Na mesma medida, na mesma batida. Até a última do fuzil, meu aliado. É daquele jeito, parça. Daquele jeito. Aí, Biloco. Um salve ao crime de verdade. Essa vai pros ladrão, dentro e fora das grades que age. Na pureza sem prejudicar ninguém. Mas se quiser caô, tem mais de mil fura neném. Só os que é guerrilheiro, vários que morrem em combate. Pra nós ficam as lembranças, ato de luta e coragem. Amor a comunidade, a favela que criou. Irmão defende irmão, cuxo que custa doutor. Na bandola, uma 62 que é MC. Um AKzão com Lodge, uma R15 M4 tá. O bocão a ponto 30 tá na mão na responsa do Rogerinho. Só fuzil de assalto, antiaéreo vai por mim. Na favela é nós neguinho, firme, forte, fechadão. Liberdade aos amigos que se encontra na prisão. Mandela, salve LF, um forte sincero abraço. Livre de mini Uzi, Léo doido, pente lotado. 10-0 pro governo que mata, chuta minha cara. RJ é resistência, guerra tá declarada. Goiás, mesma pegada, Jefão, vem com a família Luiz Felipe de Aerotax, trazendo o caldo da Bolívia. Loquinha, dedo pesado de 5,6 na mão. Explodindo os caixa eletrônico, rajando os cabeirão. Doblinha na fé ladrão, aqui é de verdade, Vitão. Time do morro, paz, justiça e liberdade. Crimeia tá palmeado, Santa Helena é nós. Setor dos funcionários, Biloco forte na voz. Garavelo ferroviário, Urias tá dominado. Parque das Laranjeiras, tá tudo monitorado. Pode página, negra, na mesma medida, na mesma batida. É nóis que tá, bandido. De Cabeloco, até a última gota de sangue. Até o último suspiro, até a última do fuzil, ladrão. O salve vem pro Biloco, cria fiel ladrão. De fuzil a mira laser, cumprindo mais um plantão. De AR e AKzão, vários irmão pesado, fazendo seu papel no crime organizado. O salve vem do Biloco, cria fiel ladrão. De fuzil a mira laser, cumprindo mais um plantão. De AR e AKzão, vários irmão pesado, fazendo seu papel no crime organizado. De 66 balaclava, uma Glock pentão de 30, puxando ela no grau, rastando a placa, o crime cita. Nós não paga simpatia, é na pureza, cê esculacho. Traidor entrou na ala, saiu todo perfurado. Azul, na seita falha, vacilou, explode o crânio. Respeito a quem merece, vida longa a todos, mano. Na cadeia tá embaçado, sem água, sem energia. Quando tem água de ponche pazeda, só covardia. Na favela tudo é precário, se chover mó agonia. Falta saúde, escola, polícia, patifaria. O expresso não se intimida, bola pra frente, monstrão. De riba são os faixa preta, pique louco, Paquistão. Que não recua jamais, até o time gota, compadre. Até o time do fuzil, é nós por nós, salve irmandade. O salve vem do Biloco, cria fiel ladrão. De fuzil a mira laser, cumprindo mais um plantão. De AR e AKzão, vários irmão pesado, fazendo seu papel no crime organizado. O salve vem do Biloco, cria fiel ladrão. De fuzil a mira laser, cumprindo mais um plantão. De AR e AKzão, vários irmão pesado, fazendo seu papel no crime organizado.